Deus, a Rose tem a unção da palavra sobre a vida dela, que o Senhor deu a ela. Essa unção que está sobre ela, Jesus, nós pedimos que se manifeste de maneira poderosa para os nossos corações nessa noite, Senhor. Ministre através da vida dela, Senhor, para a glória do teu nome, Jesus. Fale aos nossos corações, em teu santo nome que eu oro. Amém. Amém? Adorei esse aqui, que não tem aquele fio curto. Posso ir lá, voltar. Quem que estava aqui no domingo passado? Além do Pipe. O Pipe falou no domingo passado sobre chamado. E queria fazer uma pergunta para nós. De domingo passado para cá, o que, que a gente fez diferente na nossa vida? O que, que mudou? O que na nossa rotina foi transformada? Que chamado de Deus nós atendemos durante essa semana, de domingo até agora? É um tempinho, né? E a palavra de domingo passado, ela falou muito comigo, falou mesmo. E eu fiquei, sabe, Deus foi ministrando muitas coisas na minha vida durante essa semana. E eu percebi que realmente eu preciso fazer mais do que eu tenho feito para Ele. E porque a minha vida não tem nenhum sentido se eu não fizer. A minha vida não tem nenhum sentido se eu não viver cada dia respondendo aos chamados que Ele tem para mim. Amém? E eu creio num Deus tão poderoso, tão soberano, num Deus tão grandioso, mas num Deus também que se preocupa com as pequenas coisas da nossa vida. Você crê nisso? Você crê que Deus tem um chamado muito grande para algumas pessoas e um chamado muito pequeno que se torna muito grande porque é Ele que está chamando? Você crê nisso? Eu creio que Deus, Ele cuida de tantos detalhes da nossa vida. Eu queria, falando desse Deus de cuidado, eu queria dar um testemunho para vocês de uma coisa que aconteceu comigo na semana passada, e foi muito legal. Na semana passada, eu estava olhando lá no Facebook e alguém postou, eu não me lembro quem, um jardim assim, uma plantação de morangos. E dentro dessa, e nessa foto, tinha muitas cestas de morango assim. E eu, cara, eu sou maluca por morango, eu adoro morango. E eu olhei para minha filha e falei: filha, olha isso aqui, olha isso, imagina eu no meio disso aqui, que delícia. Aí pensei comigo: nossa, que delícia morango, mas, né, morango, onde que eu vou achar morango agora? Tá, mas aí passou, eu esqueci. Esqueci disso. Aí no dia seguinte, eu estava lá no meu trabalho, e daí uma menina que trabalha comigo me ligou e falou assim: Rose, o que você está fazendo? Você está ocupada? Você pode vir aqui na minha mesa um pouco? Falei: posso, vou lá, né? Daí, a hora que eu cheguei lá, ela me deu uma sacolinha. Aí eu abri a sacolinha e adivinha o que tinha dentro dela? Tinha uma caixa de morango. Glória a Deus, Deus é maravilhoso. Muito legal isso. E eu me emocionei muito, porque eu vi Deus ali. E tem dias da semana, às vezes eu faço alguns propósitos com Ele, e tem alguns dias na semana que eu tiro para fazer jejum. E naquele dia eu levantei de manhã, que era o dia que eu ia fazer jejum, e Deus foi claro comigo: não faça jejum hoje. E eu fiquei: mas é meu dia de fazer jejum, eu tenho que fazer. Daí você fica assim: não, mas eu fiz um propósito, eu tenho que fazer, mas acabei não fazendo. E ganhei esses morangos. E eu estou falando isso por quê? Porque toda vez que eu estou fazendo jejum, eu ganho comida. Eu ganho comida, eu ganho bolo, eu ganho só coisa que eu gosto. E eu sei que naquele momento lá, aquela comida que eu ganhei quando eu estou de jejum, eu falo: está me tentando, mas eu não vou cair, em nome de Jesus. Só que por que, que Deus disse para mim aquele dia: não faça jejum hoje? Para eu saber que aquele morango veio dele para mim. Porque se eu não tivesse, se eu tivesse de jejum, o que, que eu ia pensar? Mais uma tentação, né? O diabo sabe tudo, não sabe nada. Deus tem o controle absoluto da minha vida. Amém? E eu queria orar de novo. Pai querido, o Senhor é maravilhoso, Deus. E é para o Senhor, Deus, esse Deus tão grandioso e tão cuidadoso com as nossas vidas, Pai, é que eu me coloco aqui diante de Ti, Deus. E eu peço, Senhor Jesus, que a Tua graça venha realmente me envolver, sabe, Deus? Porque eu não tenho condições nenhuma, Senhor Jesus. Mas eu tenho um amor imenso pela Tua palavra. E eu peço, em nome de Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo ministre na minha vida de uma maneira poderosa para que eu possa ministrar na vida da igreja como o Senhor ministrou na minha, Deus. Pai, eu Te amo, Deus. O Senhor é tudo na minha vida. E eu peço que o Senhor fale com a Tua igreja como o Senhor tem falado comigo, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos ler lá em Marcos. Marcos, capítulo 5, do 21 ao 24. E depois do 35 ao 43. Marcos 5, 21. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés, e ele lhe implorou insistentemente: "Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva." Jesus foi com ele. Aí lá no 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. "Sua filha morreu", disseram eles. "Não precisa mais incomodar o mestre." Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: "Não tenha medo, tão somente creia." Amém? Quando o Pepe falou lá do chamado apostólico no domingo passado, eu não sei em relação a vocês, mas é claro que naquele mesmo dia eu tive muita vontade de sair daqui e fazer muitas coisas que eu não deixei de fazer pelo caminho, muitas coisas que às vezes queimam no meu coração e eu deixo aquilo guardado. Eu negligencio mesmo, essa é a palavra. Eu vou cuidando das minhas coisas e as coisas que Deus pede para eu fazer, eu vou deixando um pouquinho de lado, um pouquinho, até que elas se perdem pelo caminho. E eu fui falando isso com Deus e perguntando para Ele: "Deus, por quê? Por que que acontece isso? Por que que a gente, diante da vida, em relação às coisas do reino, a gente fica paralisado? A gente não dá continuidade, a gente não vai para frente, a gente está sempre ali, ó, estagnado. Toda semana eu falo: essa semana eu vou orar mais, essa semana eu vou jejuar, essa semana eu vou falar de Jesus." Passa a semana, domingo, chega outro domingo, eu chego aqui e eu vejo que eu não fiz nada daquilo que eu tinha me pedido para Deus, dito para Deus que eu ia fazer. Mas por que que isso acontece? E Deus falou algumas coisas que eu preciso mudar, que eu preciso prestar atenção. Por que que a gente fica assim, tão estagnado diante do chamado dEle? A primeira coisa, talvez, seja porque nós esperamos fazer grandes coisas para Deus. A gente espera um grande ministério. A gente espera ir para o Largo da Ordem e trazer o Largo da Ordem inteiro para o culto. A gente espera ir falar de Deus nas ruas e uma multidão se converter. Só que a gente esquece que a gente precisa primeiro cuidar das pequenas coisas da nossa vida. O nosso chamado está ali, mas talvez não seja, a gente não deva olhar: "Nossa, eu preciso fazer grandes coisas primeiro." Não, a gente precisa primeiro perceber as pequenas coisas na nossa vida que a gente tem deixado de fazer. Paulo era um grande homem, o ministério de Paulo foi um grande ministério, isso a gente não tem nem o que dizer, Mas por quê? Porque Deus era grande na vida de Paulo. Sem Deus, Paulo não seria nada. Paulo seria o que ele era antes. E a mesma coisa em nós. Sem Deus, não adianta a gente sonhar com grandes ministérios, porque a gente não vai realizar nada, porque sem Ele a gente não pode fazer nada. O quanto Deus tem ficado acima das tuas vontades, acima dos teus planos. Se esse Deus que a gente crê não ficar acima das nossas vontades e dos nossos planos, o nosso chamado, ele não vai se realizar. O quanto você tem dedicado o teu tempo para Ele? O quanto você tem deixado Ele crescer e você diminuir? Não adianta. Não adianta a gente sonhar com um grande ministério se Deus não se fizer grande na nossa vida. Amém? A outra coisa que Deus falou também é a questão do tempo. E o Pipe falou disso no domingo passado. Ele falou que a gente precisa não deixar o tempo passar, que a gente precisa ficar atento. E existe uma coisa em comum entre nós e os grandes homens e mulheres da Bíblia, que é o tempo, que é você não saber o que vai acontecer com você daqui a um minuto. Nós não temos como saber o que vai ser de nós amanhã, daqui a um minuto. A gente não tem como saber o que Deus planejou para nós daqui a um minuto. E a gente não vive assim. A gente acha que você pode, sabe, passar esse dia de qualquer jeito, porque você ainda vai ter mais um dia. E se você não tiver, quem falou que você vai ter? O tempo de Deus na nossa vida é agora, é hoje, não é amanhã. Hoje nós temos que ser melhores, hoje nós temos que responder ao chamado dEle, não é amanhã. Nós não sabemos o que nos espera, por isso a gente precisa viver realmente como se esse dia fosse o último, porque a gente tem que estar de olho na eternidade, a gente não tem que estar de olho aqui. E quando eu falo para você que você tem que viver agora como se fosse o último minuto, eu não estou falando para você se acabar. Estou falando para você viver a tua vida diante de Deus. Não estou falando para você aproveitar e fazer tudo o que você quer agora, porque você não sabe se você vai viver amanhã. Cara, a tua vida tem que ser vivida diante dEle. O teu tempo tem que ser dEle. O que aconteceu com esse homem aqui, com o Jairo? O Jairo, ele era um homem da sinagoga. Ele não era qualquer pessoa, ele era um homem reconhecido pela comunidade. Aí eu penso que ele era um conhecedor da lei, ele era um mestre, ele tinha uma vida tranquila, né? Comparando com toda aquele... Esqueci a palavra... Com todo aquele contexto que ele vivia, ele tinha uma vida tranquila, pensa. Ele era da sinagoga, ele era um mestre da sinagoga. Quando ele andava na rua, as pessoas olhavam para ele e sabiam quem ele era. Mas isso daí adiantou alguma coisa? Não. A filha dele estava morrendo. E eu penso que a vida desse homem virou de ponta cabeça, de um momento para o outro. Ele não sabia que isso ia acontecer com ele, mas aconteceu. Do mesmo jeito que eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã. Por isso que a gente tem que pensar que a gente não tem a nossa vida inteira para servir a Deus. Você tem o dia de hoje para servir a Deus. Amém? Ele era um homem muito influente. Era um homem que, eu imagino, que tinha a vida dele toda no lugar, toda certinha, né? Porque aqueles caras que eram mestres da lei, aqueles caras que viviam na sinagoga, geralmente eram homens que tinham suas vidas regradas. Então, você não sabe se você vai ter todo o tempo do mundo para fazer as coisas para Deus. Você precisa fazer as coisas para Deus hoje. Aquilo que o Pipe falou, se você não fizer, Deus vai levantar outra pessoa. Eu tenho certeza disso. A gente sabe disso. Mas pensa, pensa na situação. Deus fala para eu fazer uma coisa hoje, eu não faço, e daí eu vou chegar diante dele com as mãos assim, e ele vai falar para mim, tá, eu pedi para você fazer tal coisa, você fez? O que você vai levar diante dele? Que cara de pau que você vai ter de chegar? Vou chegar para ele e falar, Deus, me perdoa, Senhor, pela tua graça, pela tua graça, pela tua graça? Não, a gente precisa se movimentar. O reino de Deus, ele não para. E ele não vai ficar esperando. Você precisa acordar, você precisa se levantar, fazer alguma coisa. Existem ministérios dentro dessa igreja que estão parados. Quantos membros tem aqui dentro? Então, pera lá. Mas Deus não levantou ninguém? A gente precisa parar e pensar nisso. Talvez ele quisesse levantar um de nós aqui e a gente não se ligou. O fato é que a gente é preguiçoso, a gente é acomodado, a gente não quer gastar tempo com as coisas de Deus. A outra coisa que também nos paralisa assim, diante das coisas que Deus tem para a gente fazer é o barulho do mundo, o barulho da nossa vida. Quando eu falo barulho, estou falando de circunstâncias, estou falando de coisas que vão acontecendo no nosso dia a dia e que vão tirando a gente, o foco. A gente vai deixando de olhar para ele, a gente vai olhando do lado. A gente não presta atenção naquilo que Deus está falando. A gente acaba se distraindo. Quantas pessoas vocês sabem, vocês conhecem, que abandonaram o ministério, que saíram da igreja por causa de fofoca? Ai, o irmão falou de mim, eu não vou mais lá. Cara, para com isso. Ou então, ai, vou deixar meu ministério aqui, eu não quero mais o ministério, porque o Pipe ele nunca liga para mim. O Pipe nunca me liga. Então, por que que eu quero ministério na Gólgota? Eu não quero. A gente, e aí, nessa hora, a gente esquece que a gente não está aqui por nossa causa, o reino não é por nós, é tudo para ele. É tudo para ele. Então, não interessa a gente. Não interessa. A gente precisa se concentrar na voz de Deus. A gente precisa aprender a ouvir o que ele está falando para nós. Aqui nesse texto, eu acho muito interessante, porque se Jairo fosse prestar atenção nas coisas que ele escutou, quando os caras chegaram para ele, ele fala, para, para. Não precisa mais incomodar Jesus. Tua filha está morta. O que teria acontecido? Talvez a história dele teria sido outra. E o que teria acontecido na minha vida se eu tivesse ouvido outras pessoas e não a Deus? E o que aconteceu na minha vida todas as vezes que eu deixei de ouvir o que Deus queria de mim e fui pensar no que as pessoas estavam falando? Olha lá, no versículo 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Ai, se fosse eu ali, eu não sei. Acho que eu ia levantar e falar, ah, Jesus, não precisa mais, agora já era. Mas ele não, ele ficou ali. Ele prestou atenção no que Jesus falou para ele. Olha que coisa poderosa Jesus falou para ele lá no versículo 36. No versículo 36, ele fala assim, não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. Primeiro, eu acho muito legal que Jesus aqui falando, né? Eu queria muito saber ler o texto original para ver o que ele realmente originalmente ali o que ele disse, né? Mas ele falando assim, não fazendo caso do que eles disseram. Jesus, cara, ele estava preocupado ali com outra coisa, sabe? Ele estava focado ali no que ele ia fazer. Era Jairo que ele estava olhando. E o que ele fala para Jairo? Ele fala, não tenha medo, tão somente creia. E é isso que a gente pisa na bola. Porque muitas vezes a gente precisa olhar além. Você precisa olhar o invisível. Você precisa perceber aquilo que você não está enxergando. Você precisa ir além do que as pessoas estão falando. Você precisa ir além do que você está falando para você. Quantas pessoas, sabe? Quantas coisas a gente vem, ouve durante a nossa vida inteira. Ih, esse cara aí não vai dar nada. Ih, esse cara aí, ó, já era. Não, não é assim. As pessoas podem achar o que elas quiserem de você, mas você já parou e já pensou o que, que Deus acha de você? Por mais porcaria que a gente seja, a gente tem um Deus que nos ama, a gente tem um Deus que nos conhece pessoalmente. Só que a gente precisa ter fé. A gente precisa ir um pouco além. A gente precisa crer, exercitar a nossa fé. E assim, e uma coisa que eu quero dizer para vocês aqui, quando a gente fala de fé, quando a gente fala de você ver o invisível, quando a gente fala de você dar um passo, de você ir além, eu não estou falando, não tem nada a ver com pentecostalismo e não tem nada a ver com teologia de triunfalista, da prosperidade, seja lá o que for. Porque para você ter fé e exercitar essa fé, você tem que ter isso aqui, ó. Isso aqui. Na ponta da língua, na tua mente, no teu coração. Entenderam? É isso aqui. É o que a palavra diz para você. Para você ir além. Não existe nada fora daqui que vá ajudar você a ir além. Como Jesus fala aqui. Não tenha medo. Apenas creia. E ele está falando isso para nós agora. Se você tem vontade de fazer alguma coisa para ele, não tenha medo, apenas creia, vai, experimenta, faz, mete a mão. Não fique pensando assim, ai, mas qual que é o meu chamado? Eu vou ficar 30 anos orando, qual que é o meu chamado? Daí eu venho todo domingo no culto e não tem chamado e não faz nada e só orando. Irmão, você quer servir em quê? Ai, não sei, eu estou orando pelo meu chamado. Cara, eu creio que quando você exerce a função de servir a tua igreja, começando aqui na igreja, Deus ele vai te moldando, ele vai te movendo, ele vai te levando para outros lugares, outros ministérios, porque às vezes você não vai saber qual que é o teu chamado se você não for fazer alguma coisa. Eu não estou falando de talento e dom natural. Estou falando de você servir a igreja. Não é porque você tem uma voz maravilhosa, porque você canta no louvor, porque eu estou falando do louvor porque é um dom muito, muito isso, evidente, específico. Então, quando você... isso não quer dizer que se você tem essa voz maravilhosa, isso não quer dizer que você não pode lavar um banheiro. Não quer dizer que você não precise ajudar na cantina. Não quer dizer que você não precise ficar lá na porta recepcionando as pessoas. Olha quantos dons, quantas coisas você está exercendo só nessas coisinhas que eu falei. Isso também não quer dizer que você não possa orar por aquele irmão que está precisando. Cara, a igreja precisa se mover. A igreja precisa despertar. Ela precisa se movimentar. Deus não vai fazer se a gente não fizer. E se a gente não fizer, outra Gólgota vai fazer. Outra pessoa vai fazer. E é lamentável. Eu não quero chegar diante de Deus e falar, Deus, olha aqui, eu não fiz. Ouvi dele, eu falei para você fazer e você não fez. Eu creio que ele jamais vai vir, vai falar desse jeito com a gente, como acusando, entendeu? Com amor, porque Deus é um Deus de amor. Mas é por esse amor que a gente precisa se mexer. A gente precisa, a gente fala tanto que a gente ama Deus, a gente fala tanto do amor de Deus, mas que amor que é esse que não faz você se movimentar, que não faz você se levantar? Amor, ele é atitude. E quando eu falo desse Deus pessoal, Deus, ele vai e ele fala para você como ele falou para Jairo ali. Deus, ele não se preocupou com as coisas que estava todo mundo falando. Ele queria que Jairo prestasse atenção e que Jairo fosse, cresce naquele momento. E Deus, ele é assim, ele chama pelo nome, não importa o que você pensa de você. Olha lá em João 10, 3. Lá em João 10, 3, ele fala assim, ó: o porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Olha aqui, ele chama as suas ovelhas pelo nome. Ele chama eu, ele chama você. É pelo nome que ele chama. Você pode estar no meio de uma multidão. Ele sabe quem você é. E é para você que ele está pedindo para fazer. Às vezes não é para o cara que está do teu lado, é para você. A outra passagem que eu acho muito legal também é lá em Isaías 49, versículo 15 e 16. Ele fala assim, ó: haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Amém? Nós estamos gravados na palma da mão dele. Isso é muito maravilhoso. E a outra coisa é você fazer aquilo que você tiver que fazer. Não ficar, sabe, pensando e, ah, meu Deus, o que será que eu tenho que fazer? Não se distrair, como eu falei. Se preocupar, sabe? Se preocupar, ah, mas qual que é meu chamado? Meu chamado não é esse. Não, gente, vamos botar a mão na massa. Vamos começar por aqui, pela igreja. Quantos ministérios estão parados? Amanhã vai ter a reunião lá com o Christopher. Tem ministério parado e tem dom aqui, talento sendo enterrado. Experimenta, faça, vai lá, vai fazendo. Eu acho muito legal, e eu estou falando isso para vocês até porque eu tive isso como experiência. Eu não sei qual é o meu chamado. Se você vier perguntar para mim qual que é o teu chamado, eu vou falar, sei lá, não sei. Eu estou fazendo, eu estou indo. O que acontece? Quando eu comecei lá na igreja, eu entrei no Ministério de Assistência Social, lá na Quadrangular. Daí, de lá da Quadrangular, eu vim para cá, eu fui para o Ministério de Diaconia, que era o ministério que a gente tem aqui, né? Fiquei muito tempo na diaconia. E depois da diaconia, eu fui para a assistência social, que era aqui da igreja. E depois da assistência social, eu fui para a intercessão. E daí você olha assim e vê, mas o que uma coisa tem a ver com outra? Eu não sei. Mas era aquilo que a igreja precisava naquele momento, eu me dispus a fazer. E isso foi tão enriquecedor para mim, foi tão maravilhoso, porque eu amo servir a igreja. Quando eu tiver que limpar o chão, quando eu tiver que limpar o banheiro, quando eu tiver que orar por alguém, para mim não tem diferença nenhuma. Para mim não tem diferença. A única coisa que eu creio que Deus jamais vai pedir, ainda porque Ele ama vocês incondicionalmente, é que eu suba aqui e venha cantar no louvor. Isso Ele não vai fazer. Amém, amém, né? Ó. Sabe, a gente tem que se lembrar que o chamado, ele não é para pessoas especiais. Servir a Deus não é para pessoas que são especiais. Não, todos nós somos escolhidos para servir. E lá na palavra, eu separei três exemplos de anônimos da Bíblia. São pessoas anônimas, pessoas que não têm nem nome na Bíblia, mas que, através da vida deles, Deus fez um milagre. A primeira delas é em João 6, do versículo 1 ao versículo 15. Eu não vou ler, porque vai ficar muito extenso, mas eu vou falar para vocês o que é. É quando Deus vai, quando Jesus vai multiplicar os pães e os peixes. Ele chega, ele fala: por que vocês não dão de comer para essa multidão? Aí os discípulos falam: não, mas não dá, a gente não tem nada, não sei o quê. Daí chega o cara lá, um menino, um rapaz, com 5 pães e 2 peixinhos. Esse rapaz ali na Bíblia, ele não tem um nome. Ele chegou lá com o que ele tinha, 5 pães e 2 peixes, e ele deu. O que você tem? Você não tem nada? Você tem, sim, você tem. Deus sabe o que você tem. Então, chega para ele e fala, Senhor, eu não tenho nada, mas está aqui o que eu tenho. Usa a minha vida. Amém? A outra coisa também que eu achei muito legal é que anônimos que fazem, né, que foram instrumentos de milagre, que é também aqueles 4 homens que levantaram o paralítico até Jesus. Tinha uma multidão, o cara tinha que chegar até Jesus, e para chegar até Jesus eles tinham que levantar aquela maca, eles tinham que tirar o telhado. Isso está lá em Marcos 2, do versículo 1 ao versículo 12. Eram 4 homens que não têm nome ali, 4 anônimos, mas através da vida deles, Jesus curou aquele paralítico. Eles levantaram a maca, levaram aquele homem até lá. Será que eles ficaram pensando assim, eu não vou, eu não posso, porque esse não é o meu chamado. Eu não tenho chamado de levantar a maca. Cara, e aí? E a outra coisa que eu achei também muito legal é lá em 2 Reis 5, a menina escrava de Naamã. Quando os israelitas foram exilados, essa menina, ela servia o Naamã, que era um grande guerreiro. E ela era israelita e servia a mulher dele. Quando Naamã ficou leproso, ela chega para a mulher de Naamã e fala assim, eu conheço um cara que pode curar ele, é um profeta. Ela não tinha nome também, mas ela está aqui. Ela está aqui. Se ela fosse pensar, não, eu não posso falar isso porque esse não é o meu chamado. Eu tenho que ficar quieta e esperar. Não, cara, ela foi lá e ela falou. Ela abriu a boca dela e ela falou. Deus usou uma menina serva. Ela era escrava ali. Ela estava servindo o palácio. E Deus usou ela. Ela não tem nome aqui. Não é Paulo, não é Pedro, não é João. É uma menina israelita. E é isso mesmo que Deus falou para mim durante toda essa semana. O teu chamado é onde você está. Porque eu sempre pergunto para ele, Senhor, qual que é o meu chamado? Eu não quero mais fazer isso, não quero mais fazer aquilo, mas qual que é o meu chamado? É claro que eu pergunto para ele. Só que eu nunca, nunca ele me falou, o teu chamado é tal coisa, o teu chamado é intercessão. Eu não sei, cara, eu estou ali, estou fazendo e faço com amor. Porque é isso também que a gente precisa aprender. Se você for lavar um banheiro, faça com excelência. Se você for orar por alguém, ore com excelência. Amém? Essas pessoas, elas se dispuseram. Elas não se preocuparam. Qual é o meu chamado? Não. Elas enfrentaram a vida, foram lá, falaram, fizeram. Isso aqui são 3 exemplos. Tem mais um monte de gente na Bíblia que são anônimos, mas que fizeram parte do reino. Como nós somos anônimos, com exceção do Pipe. Pipe não é anônimo. Mas nós somos anônimos. Só que eu creio que cada um de nós aqui pode ser um canal de bênção na vida de outra pessoa. Através da nossa vida, Deus pode multiplicar, Deus pode curar. Amém? Você crê nisso? Amém? Eu queria que realmente que você, essa semana, que nós, a gente fizesse um propósito com Deus. Que você escrevesse, se você não quiser escrever, guarde na tua mente o que você vai fazer para Deus de diferente nessa semana. Porque eu fiquei pensando, Deus, eu ouço a palavra todo domingo, e todo domingo eu estou ouvindo e não estou saindo do lugar. Pera lá, o que é isso? Eu poderia ouvir a mesma palavra daqui até a eternidade. O que ia mudar na minha vida? Então, eu queria propor isso mesmo para vocês. Uma coisa de diferente essa semana, daqui até o domingo que vem. É orar mais? É buscar um fruto do Espírito Santo? É dar um café quente na rua para alguém? Eu não sei o que é, cada um sabe. Você sabe o que tem no teu coração, o que você quer fazer. Amém? Se você... eu tenho certeza disso, sabe? Se a gente começar a se movimentar, começar a se mover como igreja, não vamos mais nos contentar a vir domingo nos cultos. Isso é muito pouco. Vamos fazer mais. Essa quarta-feira, a gente tinha 4 pessoas na reunião de oração. 5 pessoas. É muito pouco. Pode ter 200, pode ter 100. Eu não acredito que a quantidade seja um termômetro para a qualidade. Eu nunca acreditei nisso. Mas também quer dizer que tem alguma coisa que está faltando no nosso coração. Porque se a gente não se dispõe a vir na igreja, que não é um dia de culto, eu sei que todo mundo tem compromisso, não estou querendo dizer para vocês que vocês têm que estar aqui na quarta-feira, mas tem coisas que a gente precisa mudar como igreja. Amém? Eu espero, sinceramente, que daqui, depois dessa reunião com o Christopher, e daqui uma semana, esses ministérios estejam assim, ó, fervendo de servos. Amém? Então, eu quero orar. Pai querido, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor, Deus. Deus, eu quero dizer para o Senhor, Deus, que nós somos totalmente incapazes de fazer alguma coisa de diferente na nossa vida, Pai. Nós queremos que o Teu Espírito Santo nos mova, Deus, para fazer realmente algo de diferente para o Senhor durante essa semana, Deus. Pai, em nome de Jesus, Deus. Sabe, Senhor Deus, muitos daqui, Senhor Deus, têm talentos, dons. Muitos daqui, Senhor Deus, têm um coração todo dentro do Teu reino, mas não tem conseguido te servir, Pai. Deus, nos ajuda, Senhor. Move a tua igreja, Pai. Levanta, Senhor Deus, aqueles que estão dormindo, aqueles que estão desanimados, Pai. Acorda, Senhor, que a gente possa viver realmente cada dia da nossa vida como se fosse o último dia servindo ao Senhor, com excelência, com amor. Que a Tua palavra, sabe, Deus, venha queimar no nosso coração. Não nos deixa, Senhor Deus, dormir de novo, Deus. A gente quer, Senhor Deus, sermos servos do Senhor, sabe, colaboradores do Teu reino, Pai. Deus, nos ajuda como igreja também a despertar. Desperta, Senhor, desperta a Tua igreja, Deus. Nos ajuda, Pai. Nós temos tantas coisas para viver com o Senhor, Deus. Nos dá graça, sabe, Deus, de não perder as coisas que o Senhor tem para nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém?